de justiça e de paz. Ela vem, lá vem a palavra de Deus. Bem-vindo a palavra de Deus. Mateus 16, 13 a 19. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Pedro e São Paulo. Texto que fala dos pilares da igreja. A figura de Pedro foi importante na comunidade primitiva. Foi escolhido para ser o fundamento dessa comunidade reunida pela fé na pessoa de Jesus. Foi-lhe assegurado, sob a sua liderança, a presença do Senhor para sustentar a igreja. Aqui, Jesus disse: rocha. Não te faz lembrar quando Jesus disse: duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia? Quando os ventos vieram, a casa sobre a areia ruiu. Por isso Jesus diz: tu és Pedro, pedra. Significa que a igreja está muito bem alicerçada. A troca de nome é cheia de simbolismo. Mostra a necessidade de morrer para o que era e renascer. São Paulo também teve o nome mudado de Saulo para Paulo. Paulo, os relatos estão em Atos dos Apóstolos. Desde a sua vocação, a viagem missionária, ou melhor, as viagens, porque foram três, e depois, culminando com o seu martírio, quando foi decapitado. Pedro, pedra, fundamento, Paulo, missão, carisma. Tu és Pedro. Com uma rocha firme. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse: eu te darei as chaves do céu. Do meu reino as chaves, eis a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei. Aleluia. Aleluia. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, dai-nos esta ousadia na evangelização. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Queridos filhos e filhas, vamos pedir que São Pedro e São Paulo interceda por nós, pelas lideranças, por toda a igreja, que seja santa, imaculada, e possa, como esposa, sem ruga, se apresentar diante de Cristo. Abençoai, Senhor, todas as comunidades. Abençoai, santificai aqueles que mais precisam, aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando por tribulações pessoais. Graças e bênçãos, Senhor, sobre todos os que estão acompanhando a Hora da Misericórdia. Abençoai e santificai a água que neste domingo será bebida, aspergida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.